ouvir a porta aberta, eu vi que estava tudo diferente. Não é como sempre eu costumava ver. O vazio no quarto eu percebia, as suas roupas que eu gostava não estavam ali. Pois é, pois é. Vou deixar o meu passado com você. Só as feridas do tempo é quem vai curar. Foi você quem escolheu, foi você quem pôs o fim. Sei que o nosso amor morreu. Vou fazer se for possível, pra não deixar acabar de vez. Você quem deu o fim. Eu não vou deixar meu mundo acabar. Chegar eu vi a porta aberta, eu vi que estava tudo diferente. Não é como sempre eu costumava ver. O vazio no quarto eu percebia, as suas roupas que eu gostava não estavam ali. Pois é, pois é. Deixar o meu passado com você. Só as feridas do tempo é quem vai curar. Foi você quem escolheu, foi você quem pôs o fim. Sei que o nosso amor morreu. Se for possível, pra não deixar acabar de ver.